tempestade em alto mar. Sobre as águas vem andando me encontrar. Enquanto o vento sopra e as águas se agitam, meus pés dançam tua canção. O seu amor perfeito afogou meus medos e agora posso olhar só pra você. As águas se agitam, meus pés.